Ai, se eu tivesse asas. Eu não parava de voar. É linda a natureza, o céu, a terra, o mar. Ah, se eu tivesse asas, não parava de voar. Ah, se eu tivesse asas, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar. Se asas, conhecer a natureza e tudo que nela. Voar com os passarinhos, brincar com beija-flor e com as borboletas, carinho e muito amor. Voar com os passarinhos, brincar com beija-flor e com as borboletas, carinho e muito amor. Faria uma canção pra lua e uma poesia para estrela eu declamar. Faria uma canção pra lua e uma poesia para estrela eu declamar. Palavra de um poeta que saiu do coração. Oh, se eu tivesse asas, pegaria o sol com a mão. Palavras de um poeta que saiu do coração. Ah, se eu tivesse asas, pegaria o sol com a mão. Voar, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar, voar. Ah, se eu tivesse asas, todo mundo voar, voar. Ah, se eu tivesse asas, voar. Se eu tivesse asas, voar, voar. Mas se eu tivesse asas, voar, voar. Ah, se eu tivesse asas.